Romeu, a voz que apaixona. Sua confiança em mim tá meio balançada. Amor, quem não tem rolo que pague a primeira rodada. Eu sei que seu perdão vai ser difícil, nada paga o desperdício de perder uma boca igual a sua. Não é pra te gabar, mas vou falar que pra te superar eu não achei ninguém na rua. Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby. Posso chamar um monte de amorzinho, mas só você é meu baby. Por isso não me deixe, não me deixe, não me deixe. Por isso não me deixe, não me deixe, não me deixe. Romeu, a voz que apaixona. Pago o desperdício de perder uma boca igual a sua. Não é pra te gabar, mas vou falar que pra te superar eu não achei ninguém na rua. Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby.